Fudido, estou na área novamente, batendo forte como sempre nossa mente. Eu não aceito preconceito de qualquer jeito, racial ou moral, ninguém tem esse direito. Não somos o que somos, somos o que os outros querem. Como agimos e vestimos, alguns nem percebem. Nós somos fruto de um produto de consumo, cada dia é uma nova tecnologia. TV a cabo, telefone, celular. Mas onde estão as respostas? Eu não consigo encontrar. O ser humano mata o próprio ser humano. Mas onde estão as respostas? Eu não consigo encontrar. Satélites espalhados pelo ar. Cientistas quase loucos de pensar. As respostas para mim estão dentro de mim. Não me dê as respostas, eu consigo encontrar. Então saia da rotina e do sufoco. Abra sua mente só um pouco, seja louco. Não seja mais um preso dentro de si mesmo. Não seja mais um preso dentro de si mesmo. Use sua inteligência para algo positivo, yeah. Use sua energia para algo produtivo. Eu levanto minhas mãos para o alto e eu rezo, eu peço bem alto para as pessoas tomarem conscientização da nossa situação. Destruição não está nada bem, não. Eu, você, temos algo a fazer, problemas resolver, você pode me entender. Crianças, eu tenho esperança, mas é só matança, é herança que deixamos de lembranças. Crianças, espero que o seu futuro não seja obscuro, como um grande muro no chão duro, eu lhe juro. Estou tentando fazer alguma coisa por mim, porque você não vê. Se faz algo assim, pare de roubar. Para enquanto é tempo de parar, comece a se adiantar. O tempo vai passar. Você já viu tantos manos na adolescência, morrendo cedo, mas chorando tanta violência. Use sua inteligência. Preste muita atenção, na canção eu trago a conscientização. Juventude com atitude, não se ilude nunca em vão. Pia, o MC está aqui para cantar, pra mostrar que você pode dançar e se conscientizar, porque a mensagem é positiva. Então saiba o que sei pela minha rima. Abra os seus olhos então, o seu coração, para a informação, para a evolução. Revolução, a revolução acontece exatamente no momento onde cada indivíduo está consciente, ciente do que realmente passa na sua mente. E se lembre, seja inteligente. Sempre é que os manos estão armados, o tempo todo estão chapados, jurados desorientados. Pra eles é normal ser um marginal. Está sendo pedido, pra eles é normal viver, morrer. Eu pergunto a você, qual é a diferença? E se você pode me dizer viver, espero que seja sua resposta. Por isso não vacile e não me dê as costas. Use sua inteligência. Energia.